Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. É um programa para ouvir quinzenalmente, às terças depois das 13 horas e 15 minutos e em repetição às quartas-feiras depois das 18 horas e 15 minutos. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. Educar uma criança é talvez a tarefa mais difícil que se impõe ao ser humano. A partir do momento em que a criança nasce, ela precisa que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas. A alimentação, a proteção, o carinho, entre outras. Todas as crianças necessitam de se sentir amadas, mesmo mimadas. Pois bem, este é o tema de que vos vou falar hoje. Não o mimo por si só, mas sim o excesso de mimo. O excesso de mimo começa quando os pais satisfazem mais do que as crianças precisam. É o excesso de tudo. Excesso de mimo não é demonstração de amor, mas sim uma questão de compensação. Deixo aqui duas questões no ar. Os motivos para alguns pais criarem filhos mimados são muitos. Mas até que ponto isso é saudável? Ou em que pontos essa atitude se torna prejudicial? Mimar, agradar, acarinhar, fazer vontades, todas as crianças têm necessidade de receber carinhos e demonstrações de afeto dos seus pais. Mas quando isso se estende à não imposição de limites e ao fazer todas as vontades das crianças, esse mimo sim passa a ser prejudicial. Hoje em dia, vivemos numa sociedade onde os pais são obrigados a deixar os filhos aos cuidados de terceiros, pois as suas exigências profissionais impedem-nos de disponibilizar tempo de qualidade na educação dos seus filhos. Deste modo, muitos pais não permitem que os filhos cresçam sadiamente e aprendam com os seus erros. Na tentativa de evitar que sofram, ao invés de os ajudar, resolvem tudo por eles, dão presentes em demasia, sem um porquê. Não os repreendem com receio de os magoar, nunca dizem não e, se dizem, a criança acaba sempre por vencer através das famosas birras, aceitam as suas chamadas de atenção que se manifestam pelas mais variados caprichos. Não permitindo, mesmo que muitas vezes inconscientemente, que as crianças desenvolvam uma consciência pessoal e social adequada ao seu crescimento integral, nomeadamente a sua autonomia, independência e formação de valores. É certo que o os pais tentam fazer é compensar o tempo que não podem passar com os filhos. Porém, esse tempo não precisa necessariamente de ser despendido mimando excessivamente as crianças. Faço aqui uma pausa para vos ler um pequeno artigo do Boletim da Acreditar, publicado pela revista Bebé de Hoje, que diz assim: a importância de saber chegar a casa. Mário Cordeiro, pediatra, disse numa conferência organizada pelo Departamento de Assuntos Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Oeiras que muitas birras e até problemas mais graves poderiam ser evitados se os pais conseguissem largar tudo quando chegam a casa para se dedicarem inteiramente aos seus filhos durante 10 minutos. Ao fim do dia, os filhos têm tantas saudades dos pais e têm uma expectativa tão grande em relação ao momento da sua chegada à casa que bastava chegar, largar a pasta e o telemóvel e ficar exclusivamente disponível para eles, para os saciar. Passados 10 minutos, eles próprios deixam os pais naturalmente e voltam para as suas brincadeiras. Estes 10 minutos de atenção exclusiva servem para os tranquilizar, para eles sentirem que os pais também morrem de saudades deles e que são uma prioridade absoluta na sua vida. Claro que os 10 minutos podem ser estendidos ou até encurtados conforme as circunstâncias do momento ou de cada dia. A ideia é que haja um tempo suficiente e de grande qualidade para estar com os filhos e dedicar-lhes toda a atenção. Por incrível que pareça, esta atitude de largar tudo e desligar o telemóvel tem efeitos imediatos e facilmente verificáveis no dia-a-dia. Todos os pais sabem, por experiência própria, que o cansaço do fim de dia, os nervos e stress acumulados e ainda a falta de atenção ou disponibilidade para estar com os filhos dão origem a uma espiral negativa de sentimentos, impaciências e birras. Por outras palavras, uma criança que espera pelos pais o dia inteiro e quando os vê chegar não os sente disponíveis para ela, acaba fatalmente por chamar a sua atenção da pior forma. Por tudo isto e pelo que fica dito no início sobre a importância fundamental que os pais têm no desenvolvimento dos seus filhos, é bom não perder de vista os timings e perceber que está nas nossas mãos fazer o tempo correr a nosso favor. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre a importância de termos regras na nossa escola. E não é só na nossa escola, mas vamos começar por lá primeiro. Existem regras aqui na nossa escola? Existem. Que regras existem? Primeiro na sala. Devemos começar ainda num espaço mais pequenino. Quais são as regras que existem aqui na nossa sala? Não falar ao mesmo tempo. Empurrar. E não estar a brincar à mesa quando estamos a comer. E falar baixo. Quando arrumamos um brinquedo, temos de arrumar para brincarmos com outro. E tu vais tirar as coisas da escola. Não atirar os brinquedos para o chão. Não dar pontapés. Ficar com os brinquedos da escola com cuidado. Não. Então existem muitas coisas. Não dar luta. Não dar às lutas, pois é. Existem regras que nós devemos respeitar. Porquê? Porquê que devemos respeitar essas regras todas aqui na sala? Para fazer as neiras. E mais? Está bem. Só podemos contar segredos de vez em quando. Sim, mas olha, se não existissem regras aqui na escola, aqui na nossa sala, como é que seria viver dentro da nossa sala? Seria bom ou mal? Mal. Mas porquê? O que é que aconteceria se não existissem estas regras na sala? Porque nós portávamos mal. Portavam-se mal, mas o que é que acontecia? Deem-me lá exemplos daquilo que podia acontecer. Estávamos a um brinquedo. Mais? Temos de desestimar a comida da escola. Não, e o que é que podia acontecer se não existissem estas regras para nós estarmos bem aqui na sala? Sentíamos tirar o comer do prato. Sem querer tirar, vamos mais. O que é que podia acontecer aos outros? Sujávamos. Empurrávamos, enfim. Na sala. Era uma desordem, muito bem. Ninguém se conseguia entender, nem passar, nem caminhar na sala. Boa. Então, será só na nossa sala e na nossa escola que existem regras? Não. Nas outras escolas. Onde é que mais? Nas outras escolas. E em que mais sítios existem regras? Na estrada. Na estrada, muito bem. Como é que existem as regras na estrada? Estão lá escritas as regras? E depois, se os carros forem contra um ou outro, e os sinais avisam. E existem os sinais, muito bem. O que é que os sinais fazem? Os sinais são as regras? Estão lá uns símbolos que dizem o que é que os carros têm que fazer. Então, essas são as regras que eles têm que respeitar, não é? Quando os carros do outro lado estão a passar, os outros não podem. E quando eles acabarem de passar, os outros já podem passar. Não podemos. Temos que pôr colete. Também temos algumas medidas de segurança, pois é, que devemos respeitar. O que é que os meninos devem fazer quando entram num carro, por exemplo? Qual é a regra que tem que ser sempre respeitada? Devemos pôr o cinto. Pôr o cinto e mais. Os meninos o que é que costumam levar no banco? Uma cadeira. Uma cadeira. E se essa regra, que é muito importante, não for respeitada? Se vocês não colocarem cinto, se não tiverem uma cadeirinha própria para vocês estarem no carro e andarem no carro, o que é que poderá acontecer? E a polícia multa-nos. E mais? Pode haver acidentes. Pode haver um acidente? O que é que pode acontecer? Mais? Podem magoar-se. Quando as pessoas. Muito bem. E podemos bater com o queixo na cadeira. Quando os pais travam, depois os filhos magoam-se. Podemos partir a cabeça. Podem acontecer muitas coisas. Podemos. Então as regras que nós temos existem em vários espaços, na escola, nos carros, como vocês estão a dizer, na estrada, evitam que muitas coisas más possam acontecer, certo? Escolher o campo. É importante, então, respeitarmos ou não respeitarmos as regras? Respeitarmos. Muito bem. Por mais que, às vezes, algumas sejam difíceis de respeitar, devemos fazer o quê? Esforçar-nos. Muito bem. Tomás, diz. Não podemos andar muito depressa com o carro. Também é outra das regras na E também, nós fomos muito depressa naquelas estradas e curvas. E não é só acidentes com os carros. O que é que pode acontecer? Também não podemos deixar as portas abertas dos carros. Podem cair para o lado. Podem atropelar as pessoas. Também, não é só. E não chocar com os carros. Não é só para prevenir os acidentes com os carros. E também é para prevenir os acidentes com as pessoas que lá passam. São os peões que passam na estrada. Muito bem. Então já disseram à Karina que existem regras na escola, nomeadamente na sala, na estrada. E imaginem lá outro lugar onde existem regras. Sim, nas fábricas, no jardim zoológico. Em casa também existem regras? Existem? Sim. Quais são as regras que existem lá em casa? Não partir as coisas. Mais? Não sujar as coisas. Para nos discutir. Para não se discutir, muito bem. Não poupar as coisas. Poupar as coisas, muito bem. Para não andar na guerra. Não podemos rasgar as calças. Não. São as regras lá de casa também, muito bem. E aqui também são as regras da escola, não rasgar calças. Não é? É feio, depois andamos todos. Não saltar em casa. Não andar aos saltinhos lá em casa, é isso? Fora. Então vocês têm muitas regras lá em casa. Isto mais. Não puxar as filhas. Claro. Não podemos nos usar. Não devemos gastar água. Gastar muita água, muito bem. Então e vocês respeitam sempre as regras que os vossos pais vos dizem? Sim! Respeitam sempre? Sim! Sempre, sempre. Como acabei de referir através do texto que citei, o tempo de qualidade não é necessariamente difícil de dar. Muitas vezes passa por deixar as crianças participarem nas tarefas dos pais quando chegam a casa. As crianças, naturalmente, gostam de participar em tudo, gostam de ajudar e gostam de mostrar o que fazem. Nessas horas, devemos incentivar a sua participação e aproveitar estes momentos para estar com as crianças, conversar com elas, fazer-lhes perguntas e ensiná-las. Encontramos, de uma forma tão simples, um momento propício para estimular a aprendizagem das crianças, elogiando-as, mostrando-lhes como são importantes, incutindo-lhes regras, valores e muitas outras coisas que acabam por complementar o que vivenciam ao longo do dia, através do cuidado dos profissionais, educadores, amas ou outras entidades que as acompanham no dia-a-dia. Assim, as rotinas, as regras, os valores, o que é certo e errado e outras aprendizagens transmitidas em casa ou em instituições, seja em creches, jardim de infância, preparam as crianças para um futuro onde nem tudo lhes será dado e resolvido, mas sim onde terão de conquistar e resolver por elas mesmas. Uma das funções principais dos pais é preparar os filhos para a vida, é ajudá-los a tornarem-se adultos saudáveis, é prepará-los para um futuro que nem sempre será risonho, é ensiná-los que muitas vezes vão ouvir muitos nãos, ou seja, é importante fortalecer também emocionalmente a criança. Uma criança excessivamente mimada transforma-se num adulto que tem dificuldade em receber um não e tentará de todas as formas manipular a situação para conseguir o que deseja. Afinal, sempre que isso aconteceu enquanto criança, todas as suas necessidades foram mais do que satisfeitas. Nem sempre temos tudo o que queremos e o que desejamos, e devemos deixar isso bem claro para as crianças. Afinal, elas têm a capacidade de perceber isso se lhes for explicado. Todas as crianças precisam de vivenciar experiências de ganhos e perdas, zangas e reconciliações, de dividir e compartilhar, pois é assim que elas vão aprender a viver em sociedade, para que quando se tornarem adultos, saibam os seus limites, os limites dos outros, ou seja, a saber conviver respeitando a liberdade de cada um. Anseio poder dizer que existe um consenso entre pais e educadores que mimar em excesso é nocivo, é algo que impedirá a criança de lidar com os obstáculos que poderá vir a enfrentar ao longo da vida e também irá prejudicar os seus relacionamentos em qualquer esfera. Em suma, amar não é mimar em excesso, amar é transformar uma criança num adulto saudável. Educar não é dar tudo quanto a criança quer. Educar é a arte de fornecer ferramentas e aprendizagens que possam ser usadas em circunstâncias diversas e únicas, de forma a ensinar-lhes o sentido da vida, mudar os seus horizontes, abrindo-lhes possibilidades infinitas no futuro. Nunca desobedeces à mãe nem ao pai? Às vezes. Às vezes? Pois é, lá. Eu tinha aqui um dedinho que me estava a ajudar na resposta. Então o que é que acontece? E o que é que acontece quando os meninos desobedecem? Vão para o castigo. Vão para o castigo? Vão para o quarto. Então o que é que os pais conversam convosco para vos explicar que vocês não estão a respeitar alguma regra? Podem ralhar. Costumam ralhar? É? Mais? Mas é uma coisa que não se pode gastar dinheiro. Sim, Bia, mas agora estamos já noutra pergunta. O que é que os pais costumam dizer-vos quando vocês não respeitam uma regra lá em casa? Põe-nos de castigo no quarto. É? E não... Diz? Eu estou no chão. Chega para a frente. Tomás? Não podemos mexer nas coisas que não são. Como é que a mãe faz para vos explicar que vocês não cumpriram uma regra? Só vos coloca de castigo? Não fala convosco? Às vezes o meu pai põe de castigo no quarto e depois conversa comigo e eu volto outra vez para a sala. E conversa contigo? E conversa o quê, Bia? Tenta explicar-te o quê? Está bem. Tenta explicar-te o que fizeste, o que fizeste mal e tu compreendes tudo o que o pai te diz? Sim? Mais, João, a mãe explica-te quando tu erras? Tira as coisas que eu mais gosto. Aê! Mais? Alguém mais quer dizer sim? Não podemos fazer disparates. Pois não podes fazer disparates. E a mãe explica-te porquê que não podes fazer disparates? Porquê que não podes fazer? Não, pois as mães depois nos castigam. Pois é, então, as regras, ajudem a Karina, as regras servem então para todos vivermos bem, felizes, para não haver tantas guerras, para haver mais ordem. Também, muito bem. Também para não sermos golosos. Também, mas para que as pessoas vivam bem, é preciso que as pessoas e todos nós conheçamos as regras. E quando não as respeitamos, temos que perceber o que é que nós fizemos de mal para a próxima podemos fazer de melhor. Bom. Para emendarmos aquilo que nós fizemos, certo? Sim. Muito bem. Boa. Os cozinheiros também têm de ter cuidado porque senão entornam o jantar para as pessoas. E às vezes queimam com a minha mãe. Espero que tenham apreciado este momento e para os amantes da leitura deixo-vos dois livros interessantes e muito educativos que espero que apreciem. Primeiro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E segundo, Amar é Deixar Viver. E hoje ficamos por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com novos temas.